porque eu não conto pra ninguém. E a dor que me aperta o peito, que preocupa o meu coração. Deus sabe o que estou passando, qual é a minha provação. Mas o que me sustenta é saber que o Senhor jamais abandonou um filho seu em meio a uma guerra. Não desamparou. Mas o que me sustenta, mesmo quando está doendo a minha provação, é saber que essa luta é só um estágio pra vitória, e dela eu não abro mão. E a dor que me aperta o peito, que preocupa o meu corpo, vez, o Senhor me disse, Ele marcou esse momento, Ele marcou essa canção para dizer, sou eu quem te sustento. Ele está aqui hoje. Você não tem que ficar preso nesse estágio. baixo. Cante isso. Mas o que me sustenta é saber que o Senhor jamais abandonou um filho seu. Ele nunca abandonou. Mas o que me sustenta, mesmo quando está doendo a minha aprovação, é só um estágio. É só um estágio pra vitória, e dela eu não abro mão. Não abra mão da sua vitória. Aleluia.